fácil. Mas quando a tempestade chega, tô num barco sozinho. E no final sou eu quem pago a conta. Os outros mostram um sorriso ensaiado. Nem sempre foi assim. Um dia fomos tão perfeitos. Mas pra mim você tá se tornando um peso. Mesmo te amando, eu sinto que tá difícil pra mim. Quer saber? Eu me cansei de ser sua incerteza. O seu ciúme é muito pra minha cabeça. Um dia a gente aprende a ficha cai. Por amor a gente fica, por amor a gente sai. Eu me cansei de ser sua incerteza. O seu ciúme é muito pra minha cabeça. Um dia a gente aprende a ficha cai. Por amor a gente fica, por amor a gente sai. Desejo de amar. Pros outros mostro um sorriso ensaiado. Nem sempre foi assim. Um dia fomos tão perfeitos. Mas pra mim você tá se tornando um peso. Mesmo te amando, eu sinto que tá difícil pra mim. Quer saber? Eu me cansei de ser sua incerteza. O seu ciúme é muito pra minha cabeça. Um dia a gente aprende a ficha cai. Por amor a gente fica, por amor a gente sai. Eu me cansei de ser sua incerteza. O teu ciúme é muito. Um dia a gente aprende a ficha cai. Por amor a gente fica, por amor a gente sai.